Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. Thank you.

domingo para segunda, 0 horas. Awake, half asleep, we faint back.